entrando em meu corpo inteiro. Os teus dedos, os teus dedos adentrando meu cabelo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pra cima, vai! Pensei que você fosse embora, eu fiquei sem resposta. Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Que é isso, menino? Você veio do céu e o nosso romance vai além de um quarto de motel. Tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta. Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom, quando o mel é bom, a abelha sempre vai. Joga a mãozinha, bate na palma. A abelha sempre volta. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta. Simone e Simaria, o novo fenômeno da música brasileira, Quando o Mel é Bom. O Flavinho não divulga só os grandes nomes, essas meninas mesmo, Simone e Simaria, passaram 7 anos fazendo back vocal pro meu amigo Frank Aguiar, ninguém sabia quem era. Estouraram, né? Estourou, beleza, estourou e tal. E agora, como é que faz depois do estouro? Tem que usar o trabalho do divulgador para esparramar, porque senão some. Na mesma velocidade que chega, some, né? Tem que fazer o trabalho. Divulgação é fundamental. E se você tem um trabalho para ser divulgado, seja você famoso ou anônimo, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601 e pedir para falar com Flávio Bejar. No próximo bloco, Tony Siles, Carreira e Capataz e Moacir Franco. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que estão curtindo a gente pela internet fora do Brasil. Muito obrigado pelo carinho da audiência, vocês estão longe, né? Deve estar acompanhando a confusão que está aqui no Brasil. Eu espero que ao final desse pesadelo que nós estamos vivendo, alguma coisa de bom possa acontecer, né? E mais uma vez eu quero lembrar os nossos parceiros que transmitem o programa Cleiton Aguiar no Brasil e no exterior. Por favor, se você não me mandou o e-mail da sua rádio, me mande, porque no dia 1º de julho nós vamos mudar o sistema de distribuição do programa e eu quero mandar um e-mail para você explicando direitinho como é que é, tá bom? Esse menino está começando agora a sua carreira, Tony Siles, Temporal. Veio um cara bem grandão, insistindo que eu ouvisse uma linda canção que ele mesmo tinha feito, inspirado em Temporal, que ia fazer sucesso em âmbito nacional. Pus o CD pra tocar, mas o som saiu assim. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Thank you.

Um abração para você. Dia 14 de maio eu vou promover em Coromandel o primeiro encontro dos amigos do Facebook de Cleiton Aguiar de Coromandel e região. E se você quiser participar, basta que você seja participante já do nosso Facebook e deixe um recado na minha página. Cleiton, eu quero participar. Aí eu boto seu nome numa lista, viu? E você vai participar. Não tem cobrança de ingresso, não, viu? O que nós queremos é apenas promover o encontro, tirar a gente da telinha e colocar frente a frente, cara a cara, para transformar uma amizade virtual numa amizade real. Eu vou atender o pedido da minha amiga, ela fez aniversário ontem não teve o programa, eu vou atender hoje o pedido dela, minha amiga Lúcia Macedo, lá de São Francisco, nas Minas Gerais. Lúcia, um beijão pra você, muita paz, muita luz, muita saúde, tá aí, você pediu e vai ouvir. Moacir Franco, Querida. Corro tanto pra chegar, então eu paro sem saber se devo entrar. Quando parti, eu não pensei que um dia voltaria e voltei. Tudo estava bem, ela e eu, e tudo que sonhei, que louco fui. Dizendo adeus e partindo para um mundo conquistar, nem eu sei pra quê. Eu recordo seu olhar tão cansado de chorar por quem partiu, e num aceno derradeiro, quando a tarde ia morrer, eu disse adeus. Em outro céu eu procurei a mesma estrela que brilhou só para mim, e muito longe não achei essa luz que guiava o meu viver. Querida, hoje volto, cansei de sofrer. Perdoa se um dia tentei te esquecer. Faz tanto tempo que nem sei o que restou do que levei no coração. Por mil caminhos eu perdi orgulho e paz e percebi que nada sou. O tempo passa sem cessar e faz a vida transformar em tristeza e solidão. A primavera já passou, outono veio me envolver, e eu sei porquê. Querida, hoje volto, cansei de sofrer. Perdoa se um dia tentei te esquecer. Mas de repente eu vejo abrir uma janela e a sorrir. Te vejo, amor. Teu nome tento murmurar e o pranto doce a deslizar me faz calar. Tuas mãos que eu beijei estão cheias de perdão só para mim. Se trago dor e solidão, em teu amor hei de encontrar o que perdi. Querida, eu volto, por favor. Moacir Franco, querida, pro Eric Magalhães, ele é de Rio Branco, no Acre, e agora vem fazer parte do nosso Facebook. Eric, um abração para você, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, combata a halitose, o mau hálito. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, ela serve para muita gente. Tem muita gente que tem e não sabe. É o famoso mau hálito, né? Halitose. Na verdade, o halitose, a halitose e o mau hálito, né? O sintoma são sintomas de diferentes distúrbios. Algumas coisas que você pode fazer até você descobrir a causa. Primeiro, você tem que fazer uma higiene oral, né, bem feita, porque se você negligenciar, só a higiene não sendo bem feita, você já pode ter um mau hálito daí. Mas se você fez uma boa higiene, mesmo assim, né, continua, você vai ver o seguinte, vê se você não está com alguma infecção. Amidalite, sinusite, faringite, rinite, outras infecções nas imediações da boca produzem mau hálito. Outra coisa que produz mau hálito também são as famosas aftas, as estomatites aftosas, né? Quando se agravam, pode desprender tecidos necrosados e liberar mau odor. Outra coisa, tumor. Às vezes você tem um tumor perto da boca, na língua, né? E solta também um material que pode produzir mau hálito. Certas doenças respiratórias, como bronquiectasia e abscesso pulmonar, né? Na bronquiectasia, os brônquios se mantêm cronicamente dilatados e há acessos violentos de tosse. E aí você vem aquela expectora, aquele muco purulento, né? E aí você acaba tendo o mau hálito. Outra coisa, alterações anatômicas do esôfago. Se você tem o divertículo de esôfago, né? Que se acumulam detritos alimentares, liberando mau odor. Gastrite, úlcera gástrica, também pode dar mau odor. Né? Distúrbios de vesícula pode produzir mau odor. Tumores no aparelho digestivo também pode produzir mau odor, né? E tem algumas substâncias que passam para a corrente sanguínea e daí para o ar expelido pelos pulmões e finalmente para a boca, que é o caso do alho. Se você comer muito alho, né, você tem aquele bafo de alho, mas enquanto depois faz a digestão, passa, né? Então existem várias maneiras. A sugestão é o seguinte: primeiro, você tem que estudar e combater de frente a verdadeira causa. Mas existe o uso de algumas plantas de dentes especiais, pastilhas e chicletes aromáticos, né? Não resolverão se a verdadeira causa, na hora ali, alivia, tapeia mais ou menos. Mas você está combatendo o efeito, você não está buscando a causa, né? Existem no mercado aí pílulas aromáticas à base de alcaçuz, hortelã, erva doce, gengibre, que perfumam a boca. No caso do mau hálito, mascam-se folhas, cascas ou raízes de aperta-ruão, né, para perfumar a boca. Também você pode mascar folhas de hortelã. Tomar água com limão sem açúcar várias vezes ao dia, longe das refeições. Em muitos casos, esse simples procedimento, somado à alimentação correta e à boa mastigação, resolve o problema do mau hálito, né? Agora, se nada disso resolver, você pode consultar um médico, pode ser um problema mais sério do que você está pensando, né? Então essa é a dica de hoje, tá bom? Eu vou atender o meu amigo Dodô, lá de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia. Ele curte o nosso programa pela Cristal FM. E ele pediu, o Dodô tá apaixonado, rapaz. Falei, Cleito, passa essa música pra minha princesa, pra Elza. Elza, o cabo tá arriado aí, viu? Cristiano Neves, Acordo pra Sonhar. Acordo pra sonhar, gosto de sonhar te olhando. Sinto o coração pulsar, dá vontade de gritar, estou amando. Gosto de sonhar vendo você, fico imaginando o que passei. E o pensamento escapa pelos olhos, percorrendo os teus segredos. E avança por detrás de tuas roupas, nos caminhos dos meus dedos. Obrigado por você existir. Obrigado por você me amar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Gosto de sonhar te olhando. Sinto o coração pulsar, dá vontade de gritar, estou amando. Gosto de sonhar vendo você. Fico imaginando o que fazer. E o pensamento escapa pelos olhos, percorrendo os teus segredos. Me avança por detrás de tuas roupas, nos caminhos dos meus dedos. Obrigado por você existir. Obrigado por você me amar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Cristiano Neves, acordo pra sonhar, para o Antônio Matos Reis de Cícero Dantas, na Bahia. Ele curte o nosso programa pela Boqueirão FM e agora vem fazer parte do nosso Facebook. Eu, Antônio, um abração também, um abração pra moça bonita que tem aí, a Nayara. A hora dessa ela tá dormindo, mas alguém escuta e fala pra ela que eu mandei um beijão pra ela, tá bom? Rapaz, ele tava sumido, depois que ele caiu do cavalo, ele ficou meio assustado. Agora ele voltou. É o meu amigo Afonso Mendes, na Fazenda Taboado, lá em São Francisco, nas Minas Gerais. Ele pediu e vai ouvir. Zezé de Camargo e Luciano, Indiferença. Saber de onde vem esse gente, tá tudo errado, fogo cruzado. E a gente não consegue se entender. Por que não me telefona, dê notícia de você? Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata. É uma invasão nova dentro de mim. Coração divide em dois na sua falta. Uma parte é o começo, a outra o fim. É a sua indiferença que me mata. Que me mata. Que me mata. Coração divide em dois na sua falta. Na sua falta. Na sua falta. É a sua indiferença que me mata. É uma invasão nova dentro de mim. Coração divide em dois na sua falta. Uma parte é o começo, a outra. Zezé de Camargo e Luciano, indiferença para o Manuel Costa. Ele é Manuel Costa Filho, de Petrolina, Pernambuco. Ele é do lado ali, né? Do lado de Cajuazeiro, na Bahia, a terra da Ivete Sangalo, e do outro lado é Petrolina, a divisa é só uma ponte. Uma vez eu dormi ali no hotel Beira Rio. Ô Mané, um abraço para você, muito obrigado. Você está fazendo parte agora do nosso Facebook, tá bom? Essa menina fez parte muito tempo da banda Mercosul e agora tá cantando sozinha, né? É a classe Correndo Perigo. Se Correndo Perigo, para o Celso Cabral Ribeiro de Brasília, meu mais novo amigo do Facebook. Celso, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, o Ademar Almeida, minha amiga querida Cleide Saunite, lá em São Paulo, Rosângela Rodrigues, Valmiro Gomes Costa, Dalva Soares, Cleonice Costa, o meu amigo Geni, da dupla Leonel e Goiá Filho, o Carlão Silva, a minha querida amiga jornalista Maria da Soledade Santos Teixeira de Brasília, o Marcos Castelin, Sandra Morgana, Fabiana Simões, Eduarda Chayene, Flávia Santos, Vanísia Francisca e uma amiga muito querida, a comunicadora Arla Maia, da Princesa FM de Dianópolis, no estado do Tocantins. E você que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, muita alegria. E a minha amiga Lúcia Macedo, lá de São Francisco, nas Minas Gerais, ela fez aniversário ontem, e ela me ligou e falou assim: Cleiton, você podia fazer para mim uma oração que o seu irmão escreveu, que é muito bonita. Ô Lúcia, essa oração está na página 95 da segunda edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Foi escrita pelo meu irmão Wellington Antônio Aguiar. O Eto era uma pessoa extraordinária, muito inteligente, escrevia muito bem. E a avó Adelina Sinhá de Coromandel é a nossa avó, mãe do meu pai. Então a oração se chama Oração Avó Adelina Sinhá de Coromandel. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Vó Sinhá, sei que o mar da sua existência muitas vezes foi revolto. Durante todo o tempo que a senhora esteve na terra, as ondas da dor e do sofrimento nunca estiveram distantes, e quando quebravam sobre sua vida, ao se afastar, impiedosamente carregavam com elas soluços do seu pranto de dor e muitas vezes um dos seus entes queridos. E tanto se foram antes da senhora, cada um levando consigo uma parte do seu sofrido coração. Se não bastassem tais golpes que se sucediam em devastadora frequência, coube-lhe ainda padecer 13 anos sobre uma cama antes que o pai a chamasse. Quantas vezes a senhora esteve sozinha na luta para alcançar o sustento dos seus 12 filhos, acreditando sempre que Deus lhe dera essa tarefa por confiar na sua força, a força de uma mulher que sabia perdoar o próprio sofrimento. Em toda a sua vida, Vó Sinhá, se o infortúnio fez morada ao seu lado, nunca, em momento algum, a senhora deixou que a sua fé se abatesse, que seu ânimo se arrefecesse, que a sua coragem lhe fugisse. Ainda que no leito que a acolheu por longos anos, a senhora esteve perenemente ereta em sua postura de mulher destemida, combatente de uma vida de resignação, armada de um sorriso nos lábios e de uma palavra de carinho para com os que a cercavam. A senhora hoje está ao lado de Deus, envolta no seu manto protetor que lhe concede a felicidade eterna. Ao Pai, peça por mim que o Anjo Supremo ensine-me a ter a mesma humildade que a senhora cultivou durante toda a sua vida. Ensina-me a ser resignado sem ser um desistente. Torna-me corajoso sem ceder-me à arrogância. Deixe-me ser tolerante sem cair na omissão. Permita-se ser paciente sem nenhuma fuga da realidade, ainda que esta seja brutal e dolorosa. Faça de mim um eterno discípulo da sua dignidade, da excelência do caráter de quem empunhou resoluta as bandeiras do respeito ao próximo e da caridade. Preciso levar comigo o mesmo sorriso franco que poucas vezes deixou-lhe a face e que era a porta aberta escancarada do seu generoso coração. Vó Sinhá, sei que a trajetória de cada um, assim como a minha, nunca está livre de tribulações. Tudo o que desejo, então, é ser forte para enfrentá-las, sem nunca esmorecer a minha fé em Deus e sem perder a serenidade. A paz haverá de habitar de hoje em diante o meu coração, como sempre esteve em seu peito de mãe e exemplo de mulher. Diga ao Pai, Vó Sinhá, para entregar-me uma ínfima parcela do grande tesouro de fé que a senhora levou consigo, mas que aqui na terra bancou todas as dores do seu sofrimento. Rogue ao Pai, Vó Sinhá, para que a sua mão protetora nunca deixe de estar sobre mim e meus familiares, e que a luz da sagrada face de Cristo ilumine o meu caminho, conduzindo os meus passos para fazer o bem

A Maria José, nossa ouvinte, lá na Rádio AM de Conceição do Araguaia, ela mora lá na Capelinha, não perde o programa de jeito nenhum. Maria José, um beijão pra você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pediu e vai ouvir o avô do João, Cleiton Aguiar, Uai. Acontecer o que eu estou pensando. O mundo fica escuro e o sol não sai. As grandes cachoeiras vão cair pra cima no dia em que o mineiro não falar uai. Um ônibus de Minas e outro de Goiás fazia um horário muito apertado e logo na divisa deu uma trombada e foi só uai pra todo lado. Mineiro de verdade quebra o jejum, comendo logo cedo ele se sente bem. Eu sempre levantava de madrugadinha, lavava o pescoço e comia um trem. Depois das 5 horas eu já subvertia e vinha pros caminhos junto com meu pai. E voltava de tarde com os trem no bolso e a cabeça cheia de tanto ai. Meu caro conterrâneo, não me leve a mal por essa brincadeira que não tem maldade. Achei por intermédio da palavra uai a forma mais alegre de falar saudade. Você que me pergunta uai o que é, depende da maneira que a pergunta cai. Segundo o dicionário lá da minha terra, esse tal uai quer dizer uai. Nasceu um garotinho na rua de Riba, o nome que lhe deram quase deu inguiço. Deu uma sabituca nos parentes dele, a cidade inteirinha só falava nisso. Uai, mané, capanga, que trem doido é esse? Um padre João Ribeiro, uai, o que que tem? O filho do Mutuca já foi batizado, é Joaquim, uai, de Oliveira Trem. Relembrando Goiá, Cleiton Aguiar, uai para Andréa Carvalho de Coromandel, minha mais nova amiga do Facebook. Andréa, beijão para você, seja muito bem-vinda, você está convidada, viu? Dia 14 de maio tem o primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar de Coromandel e região. Daí para participar, basta que você entre na minha página do Facebook e diga lá, Cleiton, eu vou participar. Eu coloco seu nome na lista e você será muito bem-vinda. A frase irretocável do programa de hoje é de uma verdade irretocável. Toda mulher tem o poder de enlouquecer um homem. Se não for por amor, de raiva. Agradei demais a mulherada agora, né? Toda mulher tem o poder de enlouquecer um homem. Se não for por amor, de raiva. Essa é a frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Cleide Massa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me acompanha toda semana aqui no programa de rádio, na sua cidade, na internet. E no domingo eu estou também na televisão em rede nacional. Às 9 da noite, 21 horas, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na rede Brasil de televisão. Sempre entrevistas muito interessantes. Você pode me assistir nas mais de 200 cidades que já tem o sinal e a imagem locais da rede Brasil de televisão, mas também pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, 9 da noite de domingo, pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a cantora Cleide Massa, Fora de Estação. Uma nuvem cinza encobrindo o sol, daqui a pouco eu acho vai chover. Um calor intenso fora do normal, a chuva chega ao entardecer. Um temporal dentro de mim, fora de estação. Chuva em meus olhos, vento no portão. Rastros e retratos no espaço vazio. Hábios repentino, mistério sombrio. Da janela do primeiro andar, eu vejo estrada que possa te trazer pra dentro dessa casa. Da janela do primeiro andar, eu vejo o recomeço, sinto o seu cheiro. Uma nuvem cinza encobrindo o sol, daqui a pouco eu acho vai chover. Um calor intenso, fora do normal, a chuva chega ao entardecer. Um temporal dentro de mim, fora de estação. Chuva em meus olhos, vento no portão. Rastros e retratos no espaço vazio. Hábios repentino, mistério sombrio. Da janela do primeiro andar, eu vejo estrada que possa te trazer pra dentro dessa casa. Da janela do primeiro andar, eu vejo o recomeço, sinto o seu cheiro. Pra dentro dessa casa, da janela do primeiro andar, eu vejo o recomeço, sinto o seu cheiro. Da janela do primeiro andar, eu vejo estrada que possa te trazer. Pra dentro dessa casa, da janela do primeiro andar, eu vejo o recomeço, sinto o seu cheiro. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Cleide Massa, Fora de Estação. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Mas você pode pedir também, mandar o seu recado pelas nossas páginas de Facebook, pelo Twitter, pelo Zap Zap. De qualquer, o contato que você tiver, você pode mandar que eu atendo com o maior prazer, viu? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. Já para a sala de aula, senão vocês não vão sair da faculdade nunca. A Faculdade da Música apresenta os mestres, os irmãos César e Paulinho, A Noite do Nosso Amor. A noite está fria, não deixe seu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos teus braços quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Por mim, esse amor amanhã pode